Do UPLB? 04, vamos lá. Cross uniforme para acionamento táxi, Torre 1 no Noite, desse mal mesmo, boa tarde. Tô... Achei a prego, você fora Salvador. Até do 2000, transponda, confia. Primeiro Champal Táxi. Guardião 07, livre acionamento, Champal Táxi. Voo 9754, confirmando livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 18 nós. Já está pousando, 754. Guardião 07, livre decolagem do pátio e prossegue para a final da pista 10 inicialmente. Visual contrato pela curta, prosseguindo para o final do 10. Adicional no 1500 pés, o Alfa Golf Vitor reporta através de Veracruz. Afirmativo, Golf Vitor, vamos aqui até o através de Veracruz. Inicialmente, permaneça paralela à pista, à esquerda da pista, paralelamente, que o azul vai ingressar agora, ok? Afirmativo, visual. Quando atingir o ponto médio da pista, será autorizado o senhor prosseguir direto para o pátio 3. Obrigado. Azul 4033, observando o helicóptero da Polícia Militar passando sobre a pista 10 no momento, à esquerda da pista, o senhor pode alinhar e manter a posição. Gente, está visual com a aeronave. Alinhar e manter o 4033. Bruno 754, solo 33, aliviar à direita, 21.9, uma boa tarde. 21.9. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4076, ascendente da Mike. Azul 4076, boa tarde, a sua identificação de 050, vigilante, chegada amarela. Gente, vamos ver, mantendo sobrevoo na região de Alpina. Gente, Mike, já te rompeu. Espera um pouquinho, companheiro. 650, Azul 4076. Confere, Azul vigilante, 4076, chegada amarela. Amarela. 5240, livre de restrições em TAP, desça 2000 pés, ajuste no 011, 1011, reporte localizador. Desça 2000 pés, reporte no LOC, 5240, BIOS. Chega, guardião 07. Tá, estou seguindo aqui para o pátio. Afirmativo, Guardião 07 vai seguir para o pátio 3, livrando o Taxi Delta e seguindo a retaguarda do tráfego da Gol. Afirmativo, autorizo cruzar a pista? Afirmativo, está autorizado, a retaguarda do tráfego da Gol está autorizado direto para o pátio 3. Azul 4033, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 169. Livre decolagem, 4033. Acionado pelo Taxi, Tony Juliette. Feito em Juliette, pátio 4, livre táxi até a Taxi Oscar. Até Taxi Oscar, Júlio. Mantém posição, Whisky, acho que ele faz. Vitorino e Juliette, condições de aliar e decolar a partir da intersecção Oscar? Está autorizado a aliar e decolar, pista 17, vento 100 graus, 18 nós. Autorizado a aliar e decolar, Júlia. Na proa de Paripe, reporta ingressando Interlagos, Kilo Romeo Oscar. Qual o transporte estacionado? Confirme? 0153, copiado. 5, chama agora controle em 199, décima 8, bom voo. Obrigado, 198, 4033. Controle azul 4033, passa 1300 pés no perfil da Dael. Solicita voar Dael presente direto. Azul 4033, boa tarde, autorizado direto da Dael, contato radar na decolagem. Sobe 1160. Ciente, subindo para o 1160, voando direto da EL 4033. Vitorino de Juliette, decola os 36, chama agora controle em 1-9-8, até o retorno. 3-9-8, até regresso, Juliette. Remote Studio, transporte estacionado, Mike Papa Lima. A 500 pés, reporte na vertical do farol da barra, atento a tráfego, fazendo sobrevoo a 500 pés. Na região de Ondina, Mike Papa Lima. O 240, desce a 2000, autorizada final do ILS X-Way para pista 1-0, reporte localizador. Controle Salvador, passando o Vitorino da Juliette, decolou na escuta. Salvador, Golo 941, nível 170 para 150, sem informação mais. 941, boa tarde, acione de identificação, desça ao 0620, vigilância, chegada maré. 060, maré, Golo 941. De Salvador, Papa Romeo Alfa, Golfinho. Aguarde, Vitorino de Juliette, 1000 pés, corredor AX, atenta atrás de helicóptero fazendo sobrevoo na região de Ondina. 1000 pés, corredor AX, atenta atrás com Júlia. Alfa Golfinho Vitor, prossiga. Sobrevoo na região de Ondina. Tá parado, irmão. Confere, Juliette Romeo. Alfa Golf Vito, prossiga. Passando através de Veracruz, descendo para 1500 pés, a gente propõe o cancelamento visual prosseguindo o instrumento. Uma retração para o ILS da 1-0, se possível, Victor. Ok, aeronave e tripulação homologada para procedimento de instrumento, confirma. Afirmativo, propõe o cancelamento prosseguindo o instrumento e a retração para o ILS da 1-0. Então você vai manter 2000 pés, 2000 com curva à direita agora na proa 080, nessa proa vai interceptar o localizador, o Alfa Golf Victor. Controle, poderia confirmar novamente, Victor? A 2000 pés, a altitude para você interceptar inicial o procedimento é 2000, suba 2000, curva à direita na proa 080, limite ao lock, o Alfa Golf Victor. Subindo para 2000 pés, direita 080, limite ao lock, Victor. Controle o trip 5240, passando o externo, baixado travado. 218.000, bom pouso, 35240. Obrigado, senhor. Bom dia, Whisky Oscar, aí, Juan. Whisky Oscar, uniforme, prossiga. Decolou 7, curva direita. Corredor Axé, reporte farol da barra, Whisky Oscar, uniforme. Uniforme. 189. Aqui, sempre, baixou e travou, livre pouso para o 5240. 454, Sá. Azul 4076, desça 3000 pés, sem restrições em TAP, ajuste 1011. Melhor, restando 3000, azul 4076. O Alfa Golf Vitor, você tem a condição de manter 1-9-0 de indicado até o externo? Afirmativo, Victor. Mantém então, grato. Alfa Golf Vitor. É do Solo. Solo no S. Passou, não importa um pouco para puxar essa. Autorizado, semitaxi, web 6741. Azul 4076, reduz indicada 209, 200. Reduz para 200, azul 4076. Receptando o localizador, Victor. Prossiga na aproximação, complete o LS na torre 1-1-8-6-12, bom pouso, Alfa, Golf, Victor. Completando 18-1-1-8-6-0, Victor. Que Papa Lima. Ciente, ainda não recebo seu transponder. Verifique seu modo. Acione stand-by normal e adente. Mike Papa Lima. Fala, Três Salvador. Papa Romeo Alfa Golf Victor completando ILS. Visual com a pista. Muito boa tarde, Alfa Golf Victor. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Vento 090 graus, 1 menos. Boa tarde, aguardando pista livre, Victor. Do posto, o tráfego 500 pés está fazendo sobrevoo pairado ali, ok? Foi, já me jogo, tráfego. Controle Salvador, Vitor India Juliette, pista 025, proa direita na rua do Paulo, curva esquerda na proa de Cairu, Vitor India Juliette, mantém mil ainda, aguarde para conseguir na subida. Confirme a extra tomação de subida? Mantenha mil ainda, aguarde para prosseguir na subida. 4076, o tráfego do recebe à sua direita, posição de 1 a 2 horas a 6 milhas aproximadamente, nenhum interfere na sua aproximação, ok? São tráfego com corredores visuais, desça 2 mil, está autorizado a final do ILS X-Way para a pista 10, 4076 da Azul. Reduzindo para 1809, Azul 4076. Cliente, está autorizado ILS 4076. Autorizado ILS 4076. O Mike Papa Lima, o trânsito está acionado, por gentileza. Doutor, com aquele carro de apontado, com a passando, o Whisky Kilo Zulu, aguarde. Mike Papa Lima. Kilo Romeo Oscar, na proa da Capiteiro no 7, chame a turma. 118.6, bom pulso. Prato. Mike Papa Lima. Nossa. Muito boa tarde, Kilo Romeo Oscar. Prossiga para a final, pista 1 no 7. Agilize na medida do possível. Vento 100 graus, 1-8 de nós. Informa o tráfego, tipo 29 Lima, final de 4 milhas, pista 1-0. Confirmando vento 100 graus, com 1-8 nós. Papá Romeo Alfa Golf Victor, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-8 nós. Livre pouso, Golf Victor. Vitor India Juliette, livre do tráfego, 3 horas, sobe 025. Solo F67, patrona tá com 1-5 na bordo, 4 horas e 14, alternando com 5 horas. O F67-41 tá visual com Embraer 190 da Trip no táxi? Afirmativo. Vai, dá passagem ao Trip e prossegue via Juliette Alfa. No ponto de espera da pista 1-0, chame a torre em 1-8.6, ajuste 1-0 no 1. O F67-41. Kilo Romeo Oscar, fica atento a passos na final da pista 1-7, vento 090 graus com 2-0 nós, ajuste 1-0, 1-1, livre pouso na pista 1-7, Kilo Romeo Oscar. Oscar, pronto. Fica livre com voo, isso é o uniforme, já regresso. Obrigado, daqui a pouco eu te chamo. Voo 941, desce 3 mil pés. 3 mil, voo 941. Localizador com a pista vista, o azul 4076. Complete VLS, chame a torre 198-612, bom pouso 4076. 612, abraço, é volta. Obrigado. Gente, Romeu. 1777, está com 142 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando com fim. Vira direito, 21 décimo 9, uma boa taxa. Vou ter que o senhor te chamar, vai chamar o solo 1719. Sobe 6741, estou em Salvador. Na escuta 6741. Boa tarde, senhor. Condições de alinhar a partir da Charlie sem parada? Negativo, senhor. Sente, mantenha a ponto de espera, pista no zero. Manterá, 6741. Azul 4076, muito boa tarde, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 18 nós. Livre pouso, azul 4076. Vera Cruz ou Morro, confirme. Vera Cruz, senhor. Grato. Kilo Romeo Oscar no solo aos 47. Livre taxa até o pátio 5, estacionar ali, frequência, uma boa tarde. Reporte descida, Vitor e a Juliette. Contra descida, Juliette. Quilo Romeo Oscar na escuta? Sente, boa tarde. Salvador, boa tarde, vai ter 4861. Vai ter 4861, boa tarde, senhor de identificação, mapinha 090, vigilância, prevista a chegada a maré. A presente foi na proa da posição Duna. Passa a vida para voar para Duna, descendo até? Até 4000 pés, com 1011 no ajuste, vai ter 4861. Bom, para 4000 com 1011, obrigado, senhor, da proa de Duna. Controle Salvador, bom dia, o passageiro do 2230 transfere e gente da mais. Controle mais Papalima, já está na praia de Itapuã. Chama 2, 186, bom pouso, Mike Papalima. 186, boa. Salvador, 2230, gente Mike transfere. Passageiro do 2230, boa tarde, a sua identificação desse 2000 pés sem restrições, ajuste 1011 e vigilância. 2000 sem restrições, 1011. 2230. Sou indicado no momento 2230. Gente, mantém a linha do litoral, aguardando para ingresso no circuito de tráfego, Mike Papalima, vento no 00 graus, 20 nós. Positivo, Mike Papalima tem condições de pousar na 35 e abaixar a altura. Reporte final pista 35, Mike Papalima. Chama final 35, Lima. Web 6741, após o azul na curta final, ali mantém. Após o azul ali, mantém, né? 7-4-1. Firmou, 2-2-3-0. Mantém 2-5-0, pelo menos. Até Duna acima, tá autorizado. 2-2-3-0, grátis. 2-5-0, 2-2-3-0. Tá autorizado o local Salvador-Salvador. E sobrevoo conforme o plano, na referida localidade. Decola da 17 com curva à direita no corredor Axé até o farol da Barra. Controle 19-8, torre 18-6. E o transponder vai acionar o 0-1-3-2. Turgo 1941. Ato. Decolagem, pista 1-0, vento 1-0-0 graus com 2-0 nós. Autorizado a decolagem, com 6741. Gol no 941, muito boa tarde. Informa o Boeing 737 da Voab Jet iniciando rolagem no momento da cabeceira no zero. E um tráfego adicional, helicóptero à sua direita, efetuando pouso pairado sobre cabeceira 35, sem interferir com sua aproximação. Vento 1-0-0 graus com 2-0 nós, aguarde pista livre. Gol no 941. Gol no 941, ciente, aguardando livre pouso. Torre, aquele cordial boa tarde, o Papatango, Whisky Kilo Zulu. Cordial boa tarde, Whisky Kilo Zulu. Por enquanto, vou na proa da rotatória, aguardando para encurtar o circuito. 7 Kilo Zulu. Mike Papalima, prossiga em reporte final, pista 35, vento 090 graus com 20 nós. Informa o Boeing 737 da Gol na curta final, pista 10. Positivo, estou visual ao começo, senhor. Já girando base final da 35. Vai, Papa Lima, confirme o local de estacionamento após o pouso. Eu passo da lei, senhor. Excelente, grato. Boa. Primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Zipar. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5527, voo 754. Cliente autorizou 390 para Campina Grande, WZLU 10, Neuma, DCT Campina Grande, decoladão no zero, curva esquerda, Pucca, transição Vipá, 119.8 é o controle, 108.6 é a torre, 5527. Bom, no 754 correto, chame pronto para pushback saneamento. Chamará, bom, no 754. Após o tráfego da Gol 777, pode ingressar? Afirma, comandante. Ali mantém pista no zero. Vale mantenão no zero, Gol 777. Mike Papa Lima, solo aos 5-2, reporte pista livre, agilizando a medida do possível devido à aeronave no sentido oposto, aproximando para 17. Positivo, senhor. Está agilizando aqui. Grato. Leda. Transição Bridge, aerovia Persulon no meia, Belo Horizonte, DCT Trive, DCT Pirassununga. Controle Salvador opera em 199.8, torre 198.6, aciona 5446, Juliette Ratangu. Pacta Lima, avistado que ele viu a pista, obrigado, uma boa tarde, senhor. Graças, boa tarde. Whisky Zulu, livre pouso, pista no 7, vento 090 graus, 18 nós. Livre não no 7, tá baixado e travado. E Zulu. Salvador, Gol 94, ano. Gol 941, no táxi via Alfa, Juliette, gate 7. Alfa, Juliette, gate 7, Gol 941. Aliado, posto 777. 50, vigilância, chegada amarela. Estação 020, chegada amarela. 777, tá bom. Conhecimento no setor, Vitória de Juliette, complete a aproximação. Na frequência livre com o Vitor Índia Juliette. Ufa, Golf e Vitor para Morro de São Paulo, pronto copia. Alfa, Golf e Vitor para Morro de São Paulo, autorizado no 1000 pés, decolando da pista no zero com primeira curva à direita, nos corredores Axé e Caixa Peregos. Controle Salvador opera em 199.8, torre 118.6, aciona 01.75, Alfa Golf Vitor. Bom, no 777, decola os 55, chama agora controle em 199.8, bom voo. 198, boa tarde. Boa tarde, senhor. Decolagem na 6, contato. 777, bom dia, contato radar na decolagem, sabe, 320, saída da El. Da El, 320, voo 1777. Afirma. Então, aguarde, mantenha a posição no momento, aguardando para ingresso na Taxway Oscar, ok? Pois o tráfego está pousando agora, ele vai livrar aí na Taxway Oscar. Vai manter a posição, onde vai liberar? O 56 vai para o pad 4, senhor? Tá bem. Feliz Black Track, após com pista livre, o uísque e o Zulu. Pesada final do IRS, que foi para a pista 10, é com estabilizado. Gente autorizada, final do LS 10, reportar estabilizado 2230. Sui Lima, ok? Sim, a gente está deixando liberado aqui a entrada da, do pote 4, o Unilegal. Salvador, OTAN 3660. Prossiga. Gentileza, pode voar a Duna da presença? Autorizo ITAP 3660. ITAP, obrigado. Localizador, passarido 2230. Torre 118, meia dúzia, bom pouso, passarido 2230. 18, 6, 2, 3, 0, pô. Fogo, Zulu. Índia November Alpha, livre ingresso, pista no 7, pode taxiar pela pista, pode com a mesma liberada, na Taxiway Lima. Tô em boa tarde, passarido 2230 no localizador. Muito boa tarde, 2230. Checa o trem de pouso, vento 100 graus com 20 nós. Livre pouso na pista 10. Gente, tem livre pouso, passarido 2230. Agora fui LS, baixa de trabalho. Gente, 2230. Boa tarde, voo número 97, gente da informação, Mike. 97, boa tarde, a identificação desse 4 mil pés via bom, se ajuste 1010, reporte estabilizado localizador. 4 mil via bom, reportará com 1010, voo 97. Tá 3660, sem restrições em TAP, desça 3 mil pés, ajuste 1010, ajuste ioiô. Livre das restrições em ETAP 1010, ciente, descendo da 3660, graças. Desceu até 2, vou abaixar até 4861. Autorizado a final do ILS, desce 2000, reposto estabilizado 4861. Não. Esquilo Zulu, pronto para corte? Esquilo Zulu, Cairo Lorenzo no meu pés, autorizado, decola da pista 17, curva direita, corredores da Checa Chapregos, controle Salvador 199.8, torre 198.6, aciona 01.62, Whisky Kilo Zulu. Zero.